é um ato de desagravo às ofensas feitas ao coração de Jesus. O mundo precisa entender, Senhor, que só com amor a justiça sobreviverá. Não é uma verdade? Eu quero te dizer agora, Senhor, nessa hora da misericórdia, eu vou evangelizar. Não é fácil, Senhor, às vezes não dá vontade, mas eu vou, Senhor. Eu vou evangelizar. E eu estou vendo aqui, me permita, é lá de Guarapuava. Olha, olha o que está pedindo nessa hora da misericórdia. Está aqui, ó. Cure e libertação do vício do vinho, hora da misericórdia. Eu estou lendo do site. Oração pelo meu pai Décio. Ele bebe muito vinho, padre, para que ele possa ser libertado desse vício que há anos ele convive. Ele tem uma ansiedade terrível, agora deixou de fumar e agora começou a beber. Reze, minha mãe está cansada. Eu e minha irmã não sabemos mais o que fazer, estaremos rezando, viu, Patrícia? Nessa hora da misericórdia. Agora, eu gostei mais do final da tua frase. Não vou desistir, não desista mesmo. Escute o que foi deixado na plataforma antes do Evangelho do Dia. Eu sou filha de Deus. Eu sou portadora do HIV, já tem 10 Jesus. Anos. E as minhas defesas, a carga viral muito alta e a defesa muito baixa. Na novena Santa Rita de Cássia, eu comecei a fazer o pedido para que minhas defesas aumentassem e minha carga viral zerasse. Hoje, graças a Deus e a Santa Rita de Cássia, a minha carga viral está zerada e a minha defesa está quase 900. Não recuperei o meu peso ainda, estou muito fraca, mas eu creio em Santa Rita de Cássia que eu vou conseguir me recuperar mais ainda. Eu tenho muito que agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santa Rita de Cássia. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti. Eu sou filha de Deus, de Apucarana. Obrigado, Jesus. Amém, obrigado a você, filha. E olha, intercessores, reze por ela. Vamos rezar por todos os que têm que aprender a conviver com HIV. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. É, o nosso sonoplasta tá animado ali. Bonita essa música, eu até vou pedir pro ministério tirar. Gostei. Manda pro meu e-mail, filho. Tua palavra está. Bonita. Tua palavra está, o pensamento, o sentimento. Tua palavra está. Mateus capítulo 6, 7 a 15. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando orardes... Ei, sacristão, toca o sino aí, porque hoje Jesus vai dar uma lambada em todos nós. Vai lá, força, homem, vai, sacristão. Quando orardes... Sacristão está fraco hoje. Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Vós, meus discípulos, orai assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, eu vos afirmo, Se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que eu não sabia qual era o evangelho de hoje. E eu falava que Santa Teresinha definiu maravilhosamente o que é rezar. Um diálogo amoroso. Aí Jesus vem no evangelho e diz: você acha que rezar é falar muito? Você acha que é quantidade? Impressionante, né? Por isso que a gente tem que dizer, cada dia é uma lição, gente. Você pensa, só nós que levamos lambada, o padre também, viu? Jesus disse, é na qualidade da oração. E ele nos ensina a rezar, ensinando o Pai Nosso. Pai Nosso. Você não se sente confortável em saber que meu Deus e teu Deus é Pai? Ei, filho da hora da misericórdia, filha da hora da misericórdia, diga Pai, Paizinho, Pai Nosso, Pai querido, Pai amado, Papai do céu. Não é bom saber que o Deus é paizão. Obrigado, Senhor, por ser nosso Pai. Obrigado por ser nosso Pai. São coisas que a gente vai aprendendo. Sabe, eu sou apaixonado por esses programas de rádio. Eu adoro fazer rádio. Gosto do meio de comunicação, mas é que eu aprendo muito. Eu faço verdadeiros momentos de oração aqui. Eu não rezo é como um programa. Eu rezo durante o programa. É diferente, não sei se eu consegui me expressar. Uma coisa é eu fazer um programa para os outros rezar, mas eu estou dizendo o quê? Eu rezo durante o programa. Por exemplo, agora. Essa noção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.